Estamos aqui na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás, com o médium Roberto, da comunidade de Umbanda Pai Carlos de Aruanda. E neste momento nós vamos canalizar no alto astral para poder comunicar com o preto velho, qual ele recebe, o querido Pai João das Almas. Nós vamos então abrir Aruanda e dar procedimento ao diálogo com os espíritos nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da cúpula sagrada do alto astral da mesa branca de Umbanda, eu, Ricardo Pereira de Souza, dou por abertos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Assim seja. Eu vim abrir minha Aruanda, eu vou abrir minha Aruanda com os poderes de Jesus Cristo. Eu vim abrir minha Aruanda, eu vou abrir minha Aruanda com a espada de São Jorge. Eu vim abrir minha Aruanda, eu vou abrir minha Aruanda com os poderes de pretos velhos. Minha Aruanda está aberta. Salve. Boa noite, Pai. Boa noite, Chifinho. Boa noite. Como o senhor tem passado? Eu tenho passado bem, meu filho. E você, tá bom? Graças a Deus, a sua bênção, né, em primeiro lugar. Deus te abençoe, meu filho. Nós estamos aqui com o irmão Jefferson, lá da cidade de São Paulo. Ah, oh, meu Deus. Na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. E ele faz um trabalho maravilhoso. Sim. Com os médiuns e com os espíritos, né, da Umbanda, pretos velhos, caboclos, algumas pombagiras também da esquerda, alguns malandros, Exus também. E ele tem colocado aí para o mundo assistir esse diálogo. E tem sido um instrumento de aprendizado muito maravilhoso para vários filhos umbandistas em todo o mundo. Mesmo porque a nossa Umbanda é carente de material doutrinário e evangelístico. Então nós, irmão Jefferson principalmente, está usando aí dos meios de comunicação através da internet, gravando esses diálogos com os espíritos e publicando esse material. Certo. A gente queria saber se o senhor quer nos dar a honra de participar desse diálogo. Sim, filho, sim, tem problema. É com você, Jefferson. Senta-se à vontade. Obrigado, Pai Ricardo. Graças a Deus. Salve, Pai, tudo bem? Oi, Fifi, tudo bom. E você, meu filho, contar as coisas. Satisfação falar com o senhor, viu? Satisfação é de preto velho, meu filho. Satisfação é minha em falar com voz mexia aí tão longe, né, meu filho? Mas a gente tá bem pertinho do coração dos preto velho, viu, Pai? Não, sempre, meu filho. Principalmente, meu filho, nessas novas tecnologias que seja, né, que existe. Então a gente sempre entra em contato, né, meu filho? E também através da mente, do coração, né? Salve. Olha, Pai, quando é que o senhor tá vindo agora? O senhor tá vindo da onde? Meu filho, eu tô vindo, meu filho, da Aruanda, né? Nosso preto velho paisão das almas. Ele trabalha na parte da Calunga Grande, né? Que fica localizado na Aruanda, nos setores onde muitas almas são cegadas. E lá são preparadas e trazidas desse mundo a qual a gente fica passando, né? Então, preto velho fica lá nesse lugar, meu filho. Aí chama Calunga Grande, meu filho. Calunga Grande. Jefferson. É cemitério, né? Não. Não é? Não, é, Kayunga é um local de luz, é um local onde recebe os espíritos, né? É uma dominação, dominação, é como se fosse uma Ruanda ou qualquer outro lugar, né, meu filho? Né? Jefferson, Kalunga Grande é um bairro da Ruanda. Ah, entendi. É um geral, é setores. A Ruanda é dividido, meu filho, em setores. Né? São setores onde, imagine, vamos imaginar, aí na Piracicaba, aí existem setores, né? Sim. Então existe o setor aí muito, muito melhores, outros que são setores que precisam de ajuda, as compreensão, né, das autoridades. Então a Kalunga é um local mais próximo também às ondas densas também, né? Que são as ondas que precisam mais de preto velho, né? E a gente sempre socorre eles, entendeu? Ah, entendi. Então o trabalho que o senhor desenvolve lá é de socorro às almas que vão chegando depois da desencarnação. É, meu filho, é nós preto velho, maioria dos pretos, todos os preto velho, quando desencarna, a gente passa para o lado da espiritualidade, sabendo da nossa função, que é principalmente ajudar os desencarnados, né? Então, em todas as Aruanda, nós recebemos espíritos que se desencarnam. Né, meu filho? Sim. E também fazemos essa ligação entre os cavalos daqui da terra, né? Os nossos meios de comunicação, né? Isso. Entendi. Sim. O senhor, então, na vida passada, o senhor foi um preto velho mesmo ou não? Olha, meu filho, minha última encarnação, inclusive, vós me se saber, foi no interior de São Paulo. Eita! É, mas preto velho sofreu muito, meu filho. Sofreu? É, meu filho, preto velho não sofreu, não foi da mão do senhor, não. Foi da mão da sinhá. Preto velho era muito querido do senhor da EPA, né? Então aí preto velho ficava, muitas vezes, até como se diz hoje em dia, o povo falha, né? Aqui na terra. Antigamente a gente falava paricação, mas hoje é paparicar, né? Ah, sim, então, sim. Então assim, eu sempre ajudei, ajudava o nosso senhor dentro da EPA. É, eu não vou falar o nome da fazenda, porque, né, para não dar um certo tipo de, né, nossa, o preto velho tá lá, né? Tá. E não vou falar que o preto velho saiu de lá, né? Mas... Era em Cafezal que o senhor trabalhava? É, na região cafezeira, no interior da cidade de Araracária, né? Ah, conheço ali, tá certo. Aqueles meio ali, sertãozinho, né? Aquele lugar ali. Então o preto velho ficava lá e era muito castigado pela sinhá, porque o preto velho gostava muito de orar, principalmente para as almas desencarnadas, e sinhá falava que ele era louco. E foi até que o preto velho morreu, né? Morreu, desencarnou de doença, mas o preto velho veio ser resgatado e está trabalhando para ajudar os filhos. Mas eu tive mais encarnações passadas. Entre elas, eu também já fui encarnado como um patrono na época feudal, né? Mas isso aí foi quando era na época da Europa. E aí o Pedro Velho veio para também ajudar na época os fios. Que estava naquele meio, né, meu filho? Tá certo. É, todo preto velho, todo espírito, né, filho? Eles têm muita encarnação. Certo. Entendeu? Até o chefe também. Até eu, pai. Graças a Deus. Né? Tá pra aprender. Você tá fazendo certinho, meu filho? Tá no caminho certo e vai fazer muito mais, né? Graças a Deus, pai. É. Que assim seja, viu? Ô, oh, meu filho, graças a Deus. Deus é muito bom para nós, né? Muito bom. Ô, pai, eu tive aqui a ideia de perguntar pro senhor. Sim. Se durante a encarnação, essa última do senhor, o senhor já sabia da existência do espírito depois da morte? Sabia, meu filho, sabia. Preto velho, na época, ele trabalhava, ele era de um terreiro, na época, e esse terreiro era feito dentro da minha própria senzala. Então, assim, eu tinha meus irmãozinhos na época. Uma delas até já desencarnou e já trabalha na Aruanda, que é a vovó Chiquinha, né? Então, ela ficava muito comigo nessa época, né? Eu conheci os outros pretos velhos, tudo, né? Eu era umbandista também, nessa época. Era por isso que eu era castigado, meu filho. Ah. Porque na época não tinha tanta informação como tem hoje, né? A Umbanda era vista como é coisa do diabo, né, filho? Sim, pensava que nós era demônio, né? Ixi, meu Deus. Cramunhão, né, pai? Cramunhão, faca, a gente tinha cramunhão no corpo. Chamava a gente do povo da capa preta. É, capa preta. Nossa. É, povo da galinha preta. Não podia ver galinha preta. Falava que nós era dondeja. Deus te livre. Mas passou essa época, né, meu filho? Graças a Deus. Hoje nós ajudamos até as galinhas pretas a passar na rua. Se tá com problema, nós ajudamos a passar também. Tá certo. O senhor tá me escutando, pai? Tô escutando, vai me Graças filho. A Deus, então. Olha. Essa coisinha que vem pra atrapalhar, né, filho? Já tira, né? As mãos dos meninos que estão aqui ao redor, né? É. O Ricardo tem poder de preto velho pra tirar essas coisinhas aqui, tira, né, meu filho? Longa fedida, mas passou. Pode falar, meu filho? Ô pai, quando o senhor ficou sabendo assim que eu gostaria de falar pro senhor, como é que foi? Como é que chegou no senhor essa informação? Primeiro porque sempre eu sei, através da página que eles têm nós e eu, né? Nós temos na internet. Que é a sabedoria dos pretos, né? Então assim, a gente vai conversando com demais pessoas, até ajudando as pessoas lá dentro, igual esses dias eu fui ajudar uma menina lá no Rio Grande do Sul. A menina estava passando um problema de depressão. E aí ela adicionou a página e aí viu uma mensagem de preto e clamou um preto que estivesse na hora para ajudar ela, que ela estava muito mal, né, meu filho? E aí acabou eu tendo a missão de ir até ela e tirar uma corda que ela estava preparando para poder fazer o desencarne. Nossa. Né? Então é isso que a internet faz, né? A gente, é por isso que você, meu filho, está trabalhando nessa parte. Porque você falando comigo, com demais espíritos, pode ser o Jesus também, que são muito poderosos, né? Eles também têm esse canal de estar limpando, de estar purificando e ajudando, né? A Umbanda tem locais do Brasil que não tem terreiro, não tem terreiro. Então, a internet acaba sendo um meio de um local onde as pessoas encontram, né, filho? É. Mensagem de preto velho, mensagem de preta velha, para alimentar as almas deles, para poder ajudar, né? Entendi. Você me conheceu, meu filho? Eu já te conhecia, né, meu filho? Já te conhecia. Você é um menino que trabalha com comunicação, né? E principalmente tem uma afinidade muito grande pela Umbanda. Isso, né, meu filho? Isso, um carinho muito grande. Inclusive tem uma aparência muito grande com o seu Zé Pilintra, né, filho? Ou eu tô errado, né? Com o seu Zé Pilintra? Você gosta dele, não gosta, filho? É, eu admiro a personalidade, esse ele ícone. Ele falou pra mim que gosta de você também. É, falou? Ele falou que você é um menino muito bom e tá abençoando você nessa caminhada e vai continuar, viu? Agora tende a crescer, porque vai aparecer muitos espíritos querendo falar com você. E é muito, segura, meu filho. Eita, pai. Ô, pai... É tudo espiritual, né? Então, eu perguntei até pro pai Ricardo falar com o pai Carlos e qual é que era. Mas é... Então, essa mensagem que o senhor recebeu foi do Zé Pilintra para quem eu vou trabalhar? É, na verdade, meu filho, o seu Zé Pilintra... Ele é um espírito de muita sabedoria. produtoria, principalmente nas ervas da Jurima, né? Então, ele é considerado, muitas vezes ele trabalha como Exu, ele trabalha como guia da direita, ele trabalha na esquerda, limpando também, ele pode ser considerado Exu, outras pessoas chamam ele de bruxo, né? Que, assim, trabalham com outros tipos de formas que a gente conhece, né? Da magia branca. Mas se é Pirinta, não vai em magia preta, não. Não. Pirinta não vai, não. Se for em magia preta, não é Zé Pirinta, não. É alguém usando o nome dele. Viu, meu filho? Tá certo, tá certo. Agora, ele é, ele é um espírito muito elevado para ajudar os... Tudo bem, se você pensa que ele é azul, ele é azul, mas ele é muito... Alô, alô, pai, cortou aqui. Isso, né? Muito... O pai tá ouvindo? Sim, meu filho, tô te ouvindo. Olha, cortou a hora que o senhor falou que ele é um espírito muito elevado para ajudar, daí cortou. O pai, então o senhor começou a falar sobre o Zé Pilintra. Esse Zé Pilintra que o senhor estava falando é esse que está trabalhando comigo, ou que vai trabalhar comigo? É, ele é um espírito que vai... Ele já trabalha e acompanha você, né, meu filho? Ele acompanha todos aqueles que utilizam banda para o bem. Você pode perceber que toda casa congá que tem aí imagens de banda tem o seu Zé no meio. Tá, o seu Zé, ele sempre foi um chefe da Jurema, né? Da Jurema, né? E essas coisas de tecnologia, o povo até pensa que não, mas ele trabalha também nesse meio. Ele trabalha nesse meio e ele está preparando muitos fios para fazer isso. Mas você foi privilegiado. Como é que fala? Privilegiado. E fiquei nisso. É. Privilegiado. Eu não sei falar direito, né, filho? Não, mas ficou bonito. Ficou, né? Ficou bonito, pai. Agora a gente fala sobre Zé Pilintra, pai. O Zé Pilintra, ele é, na verdade, um uniforme, mas assim, para cada Zé Pilintra tem um espírito, né? Para cada pessoa trabalha um espírito, não é? Com cada pessoa. Não, o seu Zé Pilintra, ele é um só. As essências... né? Cada pessoa pega uma essência do seu Zé. Ou pega uma essência de curandeiro, outros pegam a essência de quebra-demanda, outros pegam a essência de Exu para poder trabalhar na ajuda de força quebrada de casa. Mas ele é um só, viu, meu filho? Tá certo. E agora, então, vamos falar um outro exemplo para ficar claro para quem está ouvindo, pai. O pai Joaquim, por exemplo, de Angola. Se o pai Joaquim... Pô, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo do pai Joaquim de Angola. O senhor está ouvindo? Estou sim, meu filho. Pode falar. O pai Joaquim de Angola, ele fala através de vários médiums. Mas nós sabemos, até onde eu penso, não é o mesmo espírito. São espíritos diferentes se apresentando com o mesmo nome. Não é assim? O que acontece? Nós temos na Aruanda, em todos os lugares da Aruanda, falanges espirituais e pretos velhos. Sim, né? Sim. E as essências do nome do preto velho, como as suas forças, elas se canalizam em toda as forças da espiritualidade. Né? Certo. Então, por exemplo, se tenho nesse momento um preto velho chamado Pai, né? Que você falou, Pai João, Pai Joaquim da Angola, isso. Um trabalhando no São Paulo, existe também um trabalhando no Norte. Isso. Mas todos estão com a mesma função. São espíritos que retornaram à pátria, tendo uma missão, mesmo sendo chamado Pai João da Angola, Pai João do Congo, Pai João da Cachoeira, Pai Joaquim da, Aí cortou aqui, pai. Ligações de toda uma manada de preto velho que trabalha pro bem, pra caridade e pra ajudar, né? Mas tudo são espíritos da mesma falange, que é da Umbanda, da linha de Orimá, né, meu filho? Tá certo. Agora, no caso do Zé Pilintra é a mesma coisa, né? É uma falange de espíritos que se apresentam com esse nome que tem mais harmonia com essa expressão da Umbanda. Você fala seu Zé Pilintra? É. É, seu Zé Pilintra é a falange dele, né? Tá ele, ele apresenta a falange de qualquer falange, ele apresenta. Tá falange certo. De Leandro, falange de... navegantes, que hoje a gente chama de marinheiros, né? Mas antigamente navegantes, ele na falange de Exu, muito na falange de Exu, porque ele conhece muita coisa, né? Através das ervas e também das altas magias sagradas, assim. Ele conhece coisa para quebrar mesmo. Além de todos os outros espíritos, não só seu Zé, mas também os outros Jesus, todos trabalham para esse tipo de fim, tá, meu filho? Tá certo, tá certo. Eu agradeço a explicação, viu, pai? Agora, quando vocês vão para Aruanda, antes de ser liberado para ajudar as pessoas, vocês passam por algum tipo de curso? Eu não entendi. O senhor faz algum curso para o senhor ficar aprender a ajudar as pessoas? Às vezes aqui na Terra nós faz faculdade de medicina para ser médico, né? Sim. E aí no espiritual, no mundo espiritual, como é que vocês fazem assim? Porque aí também tem uma medicina, mas é espiritual, né, pai? É, o que acontece? A medicina do corpo... Nossa, tá foda essa internet. Para o ser humano. Eita! Ah, não! É hoje! É hoje essa internet! Oi, minha filha! Graças a Deus, pai! Aqui estamos de volta! O senhor perdoe a nossa... O senhor perdoe a nossa tecnologia, viu? Não, meu filho, isso não é coisa de perdoar, não, né? Isso é normal! É normal! Então vamos lá, vamos falar como é que é... Para atender do mundo espiritual no campo da medicina, se precisa ou não fazer algum curso, alguma especialização? Tá, na medicina carnal, todos que vão para este fim são preparados no espiritual para reencarnar e ajudar os corpos aqui na Terra, né? É. Corpo, alma e espírito. Porque quando a doença ela vem para as pessoas... Até mesmo para os animais. Eu quero até te falar que preto velho gosta muito de animal. Gosta muito do cachorro, gosta muito do gato, né? De todos os animais. Tanto que preto velho, junto com o trabalho, sempre tem um animalzinho por perto. Ah, é? É, sempre tem. Que animal que o senhor tem aí por perto? Animal que eu gosto? É. Eu gosto muito de um gatinho. Eu tenho até um gatinho, né? Que nós temos, põe nome animal também, né? Olha, que bonito. Eu tenho um gatinho que ele sempre vem quando eu incorporo, né, perto de mim. Eles são espíritos muito amorosos, muito evoluídos na questão. São nossos irmãozinhos, né? Agora, falando por si de medicina... Vamos, vamos. Então, a medicina carnal é uma coisa e espiritual é totalmente diferente. Porque nós, todos os pretos velhos, nós temos na nossa Aruanda Sagrada, nós temos também um local onde nós vamos apresentar os assuntos questionantes da Terra. Por exemplo, se acontece alguma coisa na Terra, ou algum filho precisa de um socorro, né, imediato, né, meus filhos? Então, quando acontece de uma nação sofrer, uma sociedade precisar de um consolo, de paz, igual aconteceu esses tempos atrás, muito triste, né, meu filho? Uhum. Aquela eventualidade lá na Santa Maria, né? Sim. Aí muitos terreiros de Umbanda, inclusive o que eu incorporo aqui, o que eu vou aqui em Riverse, né? Uhum. Nós, os pretos velhos e os caboclos, fomos juntamente com a equipe espiritual que é chamada de Escola Astral, uhum. que é fazer o trabalho de resgate, de oração e ajuda essas almas que partiram, né? Para a nossa pátria. Uhum. E estão hoje todos encaminhados e levados ao novo patamar de evolução. Nossa, que bonito. A escola do espiritual, ela quebra os tabus, né? Uhum. Da questão da escola carnal. Por exemplo, se aqui nessa terra, preto velho na época foi um corpo físico, era, vamos supor, um doutor, uhum. ao chegar no mundo espiritual, a minha função de doutor, eu não vou estar trabalhando com o corpo. Uhum. Então, os meus conhecimentos no espiritual, né, meu filho? É, no espiritual eu não vou trabalhar eles, então já não tenho mais aquele elo de carne. Né? Sim. Então lá eu tenho que trabalhar na questão da medicina espiritual, uhum. que é curar as almas enfermas, tirar as quisilhas dos filhos. Uhum. Você sabe o que é quisila, meu filho? Não sei, pai. É quisila, é coisa feita, né? Coisa feita. É coisa feita, às vezes uma quisila, a pessoa pega até uma quisila com palavrão. Né? Nossa! A pessoa pode, às vezes, falar uma coisa que te desacrata a Deus, uhum. né? Até próprio excomungação de vida. Uhum. Aí vem uma quisilha. Uma quisilha é tipo um nó, uhum. entendeu? Uhum. Uhum. Você pegar uma corda, tá com uma corda e dá um nó nela. Uhum. O preto velho vem e desamarra o nó, né? Uhum. Uhum. Tanto é que Nossa Senhora, nós, preto velho, acredita muito e está sempre do lado de Nossa Senhora. Uhum. Nós usamos muito Nossa Senhora Desatadora de Nó também. Preto velho, Paz das Almas, trabalha com ela. Uhum. Ela ajuda muito preto velho. Entendi. É, meu filho? Entendi. Sim, senhor. É tudo ligado. Não é porque nós é Umbanda, é. Que o catolicismo, nós também temos ligação com a Nossa Senhora, certo. Que é a mãe. Pretos velhos, assim como nossa mãe Manzá, né? Uhum. Manzá, né? As outras, Oxum, Yansã, né? Todas são nossas mães espirituais, sim, Nanã. Sim. Né? Uhum. Agora eu quero explicar. Explica, pai. Eu quero explicar uma coisa para você. Explica. Na Calunga de Preto Velho, Paisão das Almas, uhum. lá nós ficamos com a paute, onde fica principalmente o orixá, que é regente desse local, que é da linha de Orimá. A linha de Orimá é uma chamada linha patrona de todas as encarnações e desencarnações, né? Nós temos dois orixás que trabalham, que são os ancestralinos, dessa parte da Umbanda, que é o pai. O pai é o Baluaê, né? Uhum. E a Nanã. E eles são orixás de Orimá. Então, dizer num terreiro, igual aqui em Rio Verde, uhum. a baralhinha de Orimá. Então, muitas vezes, até a gente se depara em perguntas, né? Mas vocês não têm o Baluaê, vocês não têm Nanã. Não é. Todos têm, todo preto velho sabe que eles existem, eles são ancestrais. Uhum. A Orimá, ela é muito vasta, né, ah. meu filho? Orimá é uma linha poderosa, é um orixá poderoso, né? Uhum. Ela pode ser tanto uma preta velha como um preto velho. Uhum. É por isso que tem a essência ancestralina de tanto Nanã como Baluaê, que é cura e elevação. Entendi. De alma. Uhum. Eles são orixás mais voados na no candomblé também, na muito grande parte de Umbanda, alguns terreiros adotam o nome Yorimá, mas é a mesma coisa, não muda nada, é tudo a mesma coisa. Preto Velho, quando se fala Yorimá, ou Nanã, ou Baluaê, é tudo a linha das almas. Salve nosso pai Zambi, né, meu filho? Salve. Graças a Deus, pai. Escola, todo mundo vai passar um dia no espiritual. Eu passei por ela, estou estudando também. Não é porque Preto Velho vem encarnar aqui que ele não tem que estudar, né? Então. Lá nós vamos estudar, aprender sobre as novas coisas, porque o mundo ele é um pogueixo, né, meu filho? Hoje, para você ter uma ideia, foi por isso que vou te dizer. Muitas doenças aparecem que os médicos não sabem, né, meu filho? Por exemplo, a última gripe que está tendo, né? Então, assim, nós vamos para o espiritual para trabalhar com a espiritualidade, para saber quais são as ervas e as porções espirituais que podem ajudar, né, meu filho? Nós estudamos de tudo. Nós estudamos desde o conhecimento da alma, do corpo, do espírito, da enfermidade, né? Tudo. Tudo a gente ajuda os filhos. Eu também tenho terreiro no local, né, meu filho? Mas o meu terreiro fica no sul do Brasil. E Preto Velho, paizão das almas, ele, tanto é que ele incorpora muito. Você está me ouvindo? Graças a Deus, pai. Estou ouvindo sim, pode falar? Muito bom, né, filho? É muito bom, pai. Tá. Então, assim, Preto Velho, ele gosta de paixão das almas. Eu tenho uma maneira de trabalhar. Eu gosto muito de incorporar nas pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Gosto de incorporar nessas pessoas para ajudá-las, principalmente, a ter uma nova função de, quanto alma, progredirem, meu filho. Que bonito. Você vai ver, muitas vezes, em terreiros, a maioria dos pais João das Almas, ou até alguns outros pretos, né? Eles gostam de se incorporar nessas pessoas. Eles se incorporam para tirar malévolas, levar e também ajudar os filhos da casa, né, meu filho? Entendi. E agora o senhor falou que o senhor trabalha num terreiro no sul do Brasil, é isso? No sul do Brasil, mas não convém Preto Velho falar nele, né, meu filho? Tá bom, tá bom. O terreiro de Preto Velho, Paisão das Almas, tem o próprio cavalo lá, né? Tem o cavalo. Então lá ele incorpora, ele trabalha lá, tem um médium, né, lá. Então eu nos dias de gira lá, então a minha essência, meu espírito, como te falei, nós somos vários, né? Então, vai até lá. E eu incorporo em Rio Verde. Né? Eu venho ajudar Rio Verde. Uma cidade que está precisando muito da Umbanda, mas já está ajudando muito. Aqui o pessoal de antigamente trabalhou Umbanda, mas com outros tipos de linhas, né, meu filho? Assim. Então, a Umbanda Branca está ganhando destaque no Brasil. O que é Umbanda Branca? Umbanda Branca é a paz, o Oxalá, é a bandeira de Oxalá, né? É não cobrar trabalho, fazer tudo de caridade, né? Pegar, por exemplo, só uma pessoa num consulente e chegar lá dentro e cobrar, por exemplo, uma velha disse, eu vou falar, filho? Pode falar, pai, por favor, explica para nós, estamos precisando aprender aqui desse lado. Por exemplo, a gente vai fazer um trabalho com uma velhinha de 7 dias, e aí o camarada chega para o consulente e fala que o trabalho é 1.100, mas ele comprou só uma velhinha de 7 dias, né? Isso aí é uma coisa que a gente ajuda muito para vir esclarecer para as pessoas que até vela de 7 dias, esses terreiros têm 200 guardados, né? Então, às vezes, a gente pega uma velhinha lá e vai trabalhar e ajudar os filhos de garça. Então, não é porque... mas tem pessoa que cobra, mas cada um, Xangu sabe julgar cada um, né? Tá certo. Isso aí vai dar de cada um. Quando mas tem uma pessoa, pai, que cobra por um trabalho na Umbanda, primeiro que ele não está fazendo Umbanda, mas os espíritos ajudam, mesmo nesse caso? Bom, meu filho, existem muitos espíritos que no momento que eles são invocados para trabalhar, eles primeiramente, ao chegar no médium, eles exortam, eles explicam que Umbanda não foi feita para cobrar, né? Feita para caridade. Aí eles vão trabalhar na linha espiritualista, fazendo o bem. Agora, esses que usam a Umbanda para fazer maldade e cobram tesouros e mais tesouros, esses não utilizam nenhuma força de Umbanda. Isso aí tem outros espíritos que se apresentam como sendo espíritos da Umbanda, mas não são da Umbanda. E são espíritos, como vamos dizer, é como você pegar uma moeda e virar ela. Ah. É do outro lado da moeda. Trabalhar do outro lado da moeda com a moeda certa dá problema, né, filho? Tá certo. Problema. Isso dá um alto custo. Então, cobrar trabalho, meu filho, até vou falar para você, se vindo para as outras pessoas. Ah, isso. Chegou numa casa de Umbanda e falou para cobrar trabalho, consulta, seja balalho, o que for. Desculpe as linhas ciganas que utilizam essa forma, mas os ciganos trabalham fazendo isso. Porém, eles não têm outro meio de custo. Apesar que também pode ter, né, meu filho? Isso é a cultura deles. Isso é a cultura deles, né? Os ciganos aqui dos astral, eles até falam conosco. Os meus filhos são como qualquer outro. Isso. Podem trabalhar, podem manter terreiro. Uhum. Né? Uhum. Então, é normal. Mas entrou no terreiro e está escrito lá, meu filho, numa plaquinha, traga o seu amor em 7 dias. Meu filho, diga a essas pessoas que não entram nesse terreiro. Uhum. Não entram. Porque ali ela pode trazer sim a pessoa até amarrada em 7 dias. Mas meu filho, não é amor. É maldição. Aí é 70 vezes 7. Aí, meu filho, é só coisa ruim. Entra quiumba, Pode até dar certo em um mês, um ano, meu filho, mas depois entra um inferno. Viu, meu filho? Coloca um contra o outro, dá até caso de morte. Nossa. No Brasil já aconteceu casos até de famosos, eu não vou falar nomes, não. Isso aí não vou, graças a Deus não vou. Graças a Deus. Mas nomes de famosos que fizeram essas coisas, deram certo, mas depois acabaram ceifando suas vidas. Então, meus filhos, utilizar Umbanda, nome de Umbanda, para amarrar as pessoas, amarrar não é amar. Amor é uma coisa. Amor é doar ao outro. E quando não existe mais amor, é porque acabou aquilo que o plano espiritual tinha, que era preparado, né, meu filho? Tudo tem um tempo. Agora, você pegar a pessoa, né, meu filho? Pegar a pessoa que não tem mais sentimento por você, trazer ela amar. A pessoa fala, não, mas ela vai vir te amando. Ela não vai te amar. Ela não vai te amar. Aquele amor que ela tinha por você, de toda forma, já deu isso errado. Ela vai vir sofrendo. Ela vai sofrer, vai vir com os olhos tampados com venda. Mas chega uma hora que a espiritualidade vai tirar a venda e punir os espíritos que fizeram isso. Aí tirou a venda, se eles não procurar um terreiro de Umbanda, ou alguma outra força para poder quebrar isso, eles vão ficar se batendo no outro. E aí onde acontece muitos desastres, né, meu filho? Ô pai, só mudando aqui um pouco o assunto, foi bom esclarecer isso, eu agradeço. A gente vê que na Umbanda tem gira de esquerda e de direita. Então, muitas pessoas pensam que Exu são esses espíritos que atendem para o mal. O senhor pode desvendar um pouco desse jeito de ver as coisas, pai? Tá, primeiro, eu vou explicar o que é Exu. Exu, em algumas nacionalidades de Umbanda, em algumas dimensificações, ele é Orixá. Em outras, ele é um guia poderoso de luz. Uhum. Em outras, ele é um Exu, só Exu. Ele é um guardião, né? Guardião. Não banda branca. Uhum. Não banda branca, ele é tido como guardião da casa. Uhum. E eu vou explicar para você o que é Exu. Vamos lá. Exu é um espírito elevado por Zambideus. Deus, encarregado de levar e trazer mensagens dos povos da terra até os orixás, levar seus desejos, seus ensinamentos, suas coisas ruins e trazer até eles a desvenda disso tudo, né? E trabalhar para quebrar essas forças das trevas. É, uma gira de esquerda é também Umbanda, só que muda o nome. Uhum. Né, meu filho? Uhum. É tudo Umbanda, muda o nome. Tá. Há Exus que trabalham na esquerda, que trabalham com a forma da mesma que trabalham na direita, que é quebrar magias destrutivas, né? Uhum. Que são magias destrutivas? Separação de casais, mortes. Entendi. Né? E as pessoas às vezes faziam uma maldade para um irmão morrer, para o filho morrer. Eita, que tá acordando. A criança não nascer. Isso tudo acontece. Nos terreiros de esquerda, Exu vem para poder quebrar isso. Se entrar uma pessoa num terreiro de esquerda e pedir para fazer meu filho. O senhor está ouvindo? Estou aqui ouvindo, pai. Meu filho? Ô pai João, graças a Deus está caindo aqui a ligação, viu? Isso é coisa normal, né? Acontece. Se você estivesse conversando comigo, às vezes uma tosse ia atrapalhar, não ia? Isso é normal. É ligação. Então, o que eu estava explicando para você, Exu numa asila de esquerda, ele vai exortar. Uhum. Ele vai falar. Isso que você quer é mal. É mal. Eu vou fazer minha parte, que é ajudar você. Uhum. Vou pedir a espiritualidade para te ajudar. Esses são os Exus coroados. Exus coroados. Né, meu filho? Existem Exus coroados. Exus que são do baixo escalão, que estão muitas vezes nas condensações densas. Esses são exortados pelos nossos espíritos Exus. Quando eu digo exortado, o povo pensa assim, tá falando como padre, mas não. Exortar ou explicar, né? Ou deliberação, né? Então, existem Exus que já têm canalização no astral, mas não têm muito conhecimento da Umbanda branca e acabam seguindo do caminho. Mas eles são, quando eles entram nos terreiros de Umbanda, eles são guiados a sair, a deixar aquele local, a ficar somente a pessoa e o espírito trevoso, que é os Exus, que são não coroados e são, acabam se tornando trevosos e revoltados, né, meu filho? Tipo Exu pagão, pai? Hã? O senhor já ouviu falar de Exu pagão? Não, esse pagão, de falar desse pagão não existe, não. Tá certo. Existe esse coroado e não coroado. Tá bom. Pagão não existe. E esses que vêm na Umbanda de esquerda é o quê? São Exus coroados. Entendi. Então não tem que ter medo de ir na Umbanda numa gira de esquerda. É os mesmos que vêm na direita. Só que eles lá têm uma outra de pagar. Não, mas se na gira de esquerda... minha Nossa Senhora. Eles utilizar o mal, pode ter medo sim, pode sair fora. Se tiver coisa ruim dentro de um terreiro de esquerda, chama o dirigente não escutar, vai ter algum outro tipo de espírito que vai baixar lá e vai fazer de tudo para poder até fechar terreiro. Porque gira de esquerda que faz mal não progride, nada que faz mal progride. Tá certo. Viu, meu filho? Tá certo, mas nesse da Umbanda branca... Espiritual só bom. Mas nesse da Umbanda mística, Umbanda... eles falam Umbanda né, as outras dimensificações de Umbanda, é tudo mesmo Umbanda. A gente fala Umbanda branca é por causa da paz de Oxalá. Uhum. Né? Tá. Paz de Oxalá. Tem pessoas que utilizam Umbanda, né, para poder fazer maldades, mas não é Umbanda. Não é Umbanda. Né, meu? É, e essas pessoas, elas têm um alto preço a pagar, muitas vezes, se não se arrependerem. Certo. Porque a Umbanda não se faz maldade. Quem fala que Umbanda é para fazer maldade, está seguindo maldade, não Umbanda. A Umbanda é um mundo de luz, tem os seus orixás, tem as forças. Viu, meu filho? Meu filho, eu vou ter que subir para Luanda. Ah. Viu, meu filho? Mas já, pai? Mas o senhor acabou de chegar? Pois é, né, meu filho? Mas é a vontade. Pai Preto era falar com você. Eu falaria com você toda vez que você chamar. Pode chamar Pai Preto, eu falo, viu? Bom, pai. Graças a Deus. Então, olha, eu quero agradecer bem a sua visita e pedir para o senhor aí, pedir para o senhor deixar uma última mensagem, então, para os nossos ouvintes. E com a graça de Deus, nós vamos conversar de novo, viu, pai? Tá, meu filho, deixa eu falar uma coisa pra você, que até o nosso pai Ricardo aqui falou, né? O grande espírito aqui que está como dirigente da Umbanda do Rio Verde. Ele é um dirigente da Umbanda do Rio Verde, ele é o Nato. Nossa. Então, meu filho, junta as gravações, né? As três gravações, aí você faz a que tiver melhorzinha, né? Isso. Pra preto velho não sair cortadinho na voz. Não, vai ficar bonito, vai ficar, não se preocupa não. Fala que o pai Ricardo, junta, não se preocupa. Junta as três. Vou juntar, vai ficar tudo bem bonito. Agora, dá uma mensagem final aí, pai, para as pessoas que estão aqui ouvindo, às vezes na depressão, às vezes triste, e quer uma palavra de um pretinho velho. Eu quero deixar uma mensagem a todos os filhos e filhas, né, que estão passando por necessidade de depressão. Procurem um terreiro de Umbanda mais próximo da sua casa para um guia espiritual saber qual é a sua necessidade. Você está sendo utilizado pelo espiritual. Então, o espiritual seu, às vezes, está aberto. Você está com espíritos que não são viáveis. São chamados quiumbas. Então, procurem os terreiros de Umbanda para se ajudarem. Para se iluminarem e limparem. Uhum. E a todos os filhos e filhas que ouviram esse preto velho vos falar, paz, alma... Inclusive você, sim, meu filho, tá? O seu trabalho é muito grande, viu, meu filho? Uhum. Tá bom, meu filho? Tá bom. Eu quero deixar a bênção de preto velho paisão nas almas, a todos os nossos orixás, viu, meu filho? E que Pai Xangô, principalmente nesse mundo agora que está tendo um problema, que vai acontecer. Eu não sei se você já olhou uma mensagem de paisão da Luanda, nessa sabedoria de preto velho. Nós estamos prestes a ter um evento na terra de país contra país. Então, muitas almas vão desencarnar. Então, vamos ficar em oração e orar por esses. Guerreiros de Umbanda do Brasil, mensagem de paisão das almas. Vamos rezar, vamos pedir para que a espiritualidade trabalhe nesses líderes, de governo, para terem paz no coração e não terem uma destruição maior nos países do planeta. Que assim, tá bom, meu filho? Que assim seja, pai. Amém, meu filho, graças a Deus. Graças a Deus, pai. O senhor vai para Aruanda, manda um abraço meu aí para todo mundo aí da Aruanda. Tá bom? De lá da Calunga Grande. Mando sim. Inclusive pro seu padrinho. Ele é padrinho seu, tá? Quem? Seu Zé Pilinga, viu? Ah, é? Seu padrinho. Continua fazendo seu trabalho e sempre põe uma velhinha pra ele. Né? Uma velhinha banca, viu? Uma velhinha banca e pede pra ele iluminar e abrir seus caminhos. Principalmente para vir umas vovó falar com você, que precisa de umas vovó falar também, né? Pois é, pai. Essas vó estão tudo tímidas, viu, pai? A vovó Maria, tem a vovózinha Maria Conga, que vai falar, eu acredito que vamos esperar. É? Graças a Deus, pai. Vamos aguardar. Tá bom, meu filho. Fica na paz de Zambideu, de todos os orixás. Você e todos os filhos que vos escutou esse preto velho, paizão das almas. Viu, meu filho? Que assim seja, pai. Muito obrigado pela sua visita. Obrigado. Ele já vai pra sua Ruanda. Ele já vai pra sua Ruanda. Ô Jefferson, agradecemos a Jesus por ter nos concedido essa oportunidade de falar com o Pai João das Almas. Ele acaba de retornar para sua Ruanda e nós ficamos aqui nesse planeta de expiação, meu irmão. Graças a Deus. Então, você fica um abraço aí no seu coração, Ricardo, e a todos os filhos da sua casa. E que Deus nos permita, então, uma próxima vez poder falar com as vovós e com o Pai João das Almas novamente. Um abraço, meu filho. Que assim seja. Que Deus te abençoe. Abençoe a todos nós. Tchau. Muito Saravá. Obrigado. Saravá. Saravá. Tchau. Tchau. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas lá do Cruzeiro. Santas almas lá do Cruzeiro, era Santas almas.